Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E com as novas diretrizes do Programa Nacional de Regionalização do Turismo, o Paraná irá ganhar mais 4 regiões turísticas, somando-se às 10 já existentes. Essas regiões são o Norte Pioneiro, o Vale do Ivaí, a região de Campo Mourão e o chamado Canto Quiriguaçu, que tem atrações como os recantos de lazer nas represas de Foz do Areia, Salto Osório e Salto Santiago, entre o Oeste e Sudoeste do Paraná. O processo de reorganização dos municípios turísticos está em fase de conclusão nos 27 estados brasileiros e prioriza a gestão descentralizada, os investimentos em qualificação profissional e também na área de infraestrutura. Uma prévia do novo mapa nacional incentivado pelo Ministério do Turismo mostra que 3.357 municípios já estão cadastrados, distribuídos em 302 regiões turísticas. O mapa da regionalização orienta a atuação de políticas e investimentos do Ministério do Turismo ao longo de todo o país, como salienta Vinícius Lumertz, que é secretário nacional de políticas de turismo do Ministério. Assim que o novo mapa for concluído, o Ministério do Turismo classificará o nível de desenvolvimento, que varia de 1 a 3 em cada uma das regiões turísticas, e definirá as necessidades de investimento para cada localidade. Foz do Iguaçu, como um dos principais destinos turísticos do país, ocupa lugar de destaque nesta classificação. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, Rádio CBN Foz no Facebook ou então nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 19 de outubro de 2013. Bom dia. Deputado professor Sérgio pede audiência pública em Foz do Iguaçu para discutir restrições aos veículos de turismo no Parque Nacional. Arquitetos e urbanistas brasileiros são contratados para a elaboração de plano de desenvolvimento urbano no Paraguai. Sucesso de público, exposição Múltiplo Leminski no Ecomuseu de Itaipu é prorrogada até novembro aqui na Terra das Cataratas. Programa Yandeva de Desenvolvimento do Artesanato da Região Trinacional será estudo de caso durante o Fórum Mundial de Desenvolvimento Local em Foz do Iguaçu. Casa Container atrai turistas e visitantes de toda a região para a mostra pioneira aqui no oeste do estado. E no programa deste sábado você confere também a programação cultural de lazer para o fim de semana em toda a Tríplice Fronteira. 11 horas e 7 minutos, CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 9 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, temperatura em elevação neste momento, tempo bom na região, temperatura de 28 graus. Previsão para o fim de semana aqui em Foz do Iguaçu e região de fronteira, começando para hoje, sábado, é de tempo bom. Máxima de até 32 graus, esta é a previsão do CIMEPAR para logo mais aqui na Terra das Cataratas. Não deve chover no dia de hoje, inclusive devemos ter aí um tempo para lá de excelente para quem quer conferir o luau das cataratas hoje à noite. Para amanhã, domingo, dia que terá apenas 23 horas em razão do começo do horário de verão aqui em território brasileiro. Temperatura mínima de 16, máxima de 30 graus, sol com poucas nuvens, esta é a previsão. Já para segunda-feira existe possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas, especialmente no período da tarde. As temperaturas máximas sofrem um leve recuo, mínima de 18, máxima de 26. Previsão do CIMEPAR, inclusive, aí, que prevê registro de ventos de fortes a moderados aqui na região da Tríplice Fronteira para segunda-feira. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, perímetro urbano aqui de Foz do Iguaçu, recomendação de muito cuidado ao trafegar pelas imediações das obras em andamento. Ali no trevo da Avenida Paraná, também muito cuidado ao passar pelo trevo do Charrua e pelo trevo da Costa e Silva. Neste momento, o tráfego na rodovia entre Cascavel e Foz do Iguaçu segue mais intenso no sentido Foz do Iguaçu. Em São Miguel, são 475 veículos por hora no sentido Foz, 304 no sentido Cascavel. Medição realizada pela concessionária Eco Cataratas, que recomenda aí cuidado em todo o trecho duplicado e também no trecho de pista simples aqui no oeste do estado. Não nos esqueçamos também da situação da 277 nas imediações da Ponte Internacional da Amizade, trânsito complicado ali no acesso à Ponte Internacional. Vamos conferir, inclusive, como está a situação agora na ponte com a repórter Thaís Montenegro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Guilherme. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e Paraguai, como é de costume aos sábados. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade do Leste no lado Paraguai da fronteira. Motoristas enfrentam um pouco de fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal. Guilherme? Pois é, mas fique atento também quanto à circulação de veículos na cabeceira paraguaia. Atenção, trânsito complicado na Avenida Luiz Maria Arganha, que dá acesso lateral ali à aduana paraguaia. Na Ruta Internacional já se começam a formar algumas filas na chegada à aduana paraguaia. O motorista tenha muita atenção, não apenas com os carros e pedestres, mas também com os motociclistas que se deslocam em alta velocidade, muitas vezes e também com manobras imprudentes nas imediações da fronteira entre Brasil e Paraguai. BR-469, que dá acesso à ponte Tancredo Neves, ao aeroporto e também a alguns dos principais hotéis aqui em Foz do Iguaçu e, claro, há atrativos como o Parque das Aves e o Parque Nacional do Iguaçu. Movimento agora intenso, tanto no sentido Cataratas, como também quem está trafegando do trecho entre o acesso ao aeroporto e o retorno já aqui ao centro de Foz do Iguaçu. Atenção aí com as saídas de bairros, como é o caso da Vila Carimã, do Remanso Grande, enfim, tenha muito cuidado quanto à circulação de pessoas e veículos na BR-469. Na ponte Tancredo Neves, travessia rápida agora pela cabeceira brasileira, mas registro de lentidão na chegada à aduana da cidade de Puerto Iguaçu. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com Thaís Montenegro. Dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,20 para compra e 2,28 para venda. O peso argentino está cotado a 0,22 para compra e 0,27 para venda. O Guarani, R$1,00, compra 2.050 guaranis e 1.950 guaranis são necessários para compra de R$1,00. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 2,90 para compra e 3,10 para venda. Thaís Montenegro para o CBN Foz. Obrigado, Thaís, que assim como eu, como todos aqui em Foz do Iguaçu, terá uma hora a menos para dormir neste fim de semana. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2 milhões e 400 mil litros de água por segundo, cerca de 70% maior que a média para esta época do ano e também ideal para todos os tipos de passeios e fotografias, tanto do lado brasileiro como do lado argentino. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, isso tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência, havendo a opção ainda de visitar a exposição Múltiplo Leminski do Ecomuseu, que deveria terminar neste domingo, mas foi prorrogada até 17 de novembro, contando a história da vida e da obra de Paulo Leminski, considerado um dos mais criativos artistas paranaenses de todos os tempos. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 15 minutos e representante de Foz do Iguaçu em Brasília, o deputado federal Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio, protocolou o requerimento na Comissão de Turismo e Desporto para a realização de uma audiência pública da Câmara dos Deputados aqui na Terra das Cataratas. Em entrevista ao programa CBN Foz nesta semana, o parlamentar afirmou que o motivo para a realização dessa audiência é a proibição do ingresso de táxis e veículos de turismo privativo no Parque Nacional do Iguaçu, prevista para entrar em vigor no final de dezembro. A audiência, ainda sem data definida, será realizada em Foz do Iguaçu com a presença de representantes do turismo local e também dos órgãos com sede em Brasília. No último dia 11, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região derrubou a sentença de primeira instância emitida pelo juiz Rony Ferreira, que invalidava a portaria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade sobre a proibição do ingresso de vans e veículos de turismo na BR-469 em seu trecho, entre o portão de entrada do parque e o espaço Porto Canoas. O deputado falou a respeito do impasse. Já há 1 ano e 2 meses essa situação vem se estendendo. Em agosto do ano passado, quando a Justiça Federal determinou o fechamento imediato desse acesso das vans táxis no parque, teve toda aquela comoção aqui na cidade, aquele movimento na portaria ali do Parque Nacional, todo aquele trabalho feito por todo o trade turístico, coordenado pelo Contur, junto com a Justiça Federal, Ministério Público Federal, conseguimos, até agora, o começo de março desse ano, que ficasse aberto para o trabalho dos profissionais do turismo. Aí, amigos ouvintes, o Instituto Chico Mendes ficou na obrigação de fazer a revisão do plano de manejo do parque, não fez. Agora, no fim de fevereiro desse ano, eu estava lá em Brasília, na sala do superintendente, no presidente do Instituto Chico Mendes, que administra o parque pelo Ministério do Meio Ambiente. Como eles não tinham feito essa revisão, baixaram uma portaria, estendendo até 29 de dezembro essa visitação. O Conselho de Turismo de Foz do Iguaçu, todos, né, os segmentos, entidades representativas entraram na Justiça para invalidar essa portaria do Chico Mendes. E nós conseguimos, a Justiça Federal aqui de Foz do Iguaçu determinou a suspensão da validade. Enquanto o Instituto não fizesse a revisão do plano de manejo, não iria fechar o Parque Nacional. O Instituto Chico Mendes, Ministério do Meio Ambiente, recorreu para a 4ª Região do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre e derrubaram essa decisão da Justiça Federal de Foz, ou seja, novamente agora, né, na sexta-feira à noite, tivemos a decisão de que 29 de dezembro fecha o acesso das vans, táxis, agências de viagem com seus guias dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Então, agora, por incrível que pareça, eu o tempo inteiro, todo esse ano acompanhando, fazendo audiência pública em Brasília, todo um trabalho que a gente vem fazendo aí, que o turismo de Foz do Iguaçu reconhece, eu escuto todos os dias a gratidão pelo trabalho que eu venho desempenhando na Comissão de Turismo e Desporto. Por incrível que pareça, Guilherme, na quarta-feira passada, eu adivinhando, parece que ia sair essa decisão, consegui aprovação lá na Câmara dos Deputados de um requerimento meu para trazer todo esse debate de novo para Foz do Iguaçu, convidando o Instituto Chico Mendes, Ministério do Meio Ambiente, para vir a Foz do Iguaçu para um debate sobre isso. Está aprovado o meu requerimento, eu venho para Foz do Iguaçu e na sexta sai a decisão. Então, amanhã cedo, neste horário, já estarei lá em Brasília, trabalhando junto com a comissão, fazendo uma avaliação. Como é que nós vamos fazer? Porque agora tem dois caminhos. Ou o Instituto Chico Mendes faz a revisão do plano de manejo e muda esse item do acesso de veículos, ou o Contur aqui de Foz do Iguaçu entra com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, porque foi julgado em Porto Alegre, agora só cabe recurso ao Supremo em Brasília. O que me preocupa é o Supremo vai julgar isso em 2 meses. Daqui 2 meses termina o prazo. Ou seja, na virada do ano, no ano do centenário, alta temporada, se desmobiliza toda essa estrutura de atendimento aos turistas aí através dos veículos privados. Então, realmente é uma situação assim angustiante para a gente. Amanhã, lá em Brasília, eu já vou estar conversando com a Comissão Turismo e Desporto e vamos ver o que a gente pode fazer, se mantemos, vamos manter aquele meu requerimento e fazer o painel em Foz, vamos tomar outra atitude política também. Então, já conversei com o presidente do Contur, o Paulo Ângeli, e vamos continuar trabalhando. Mas é desanimador mesmo, a gente fica muito preocupado, porque agora nós temos 2 meses para ganhar um recurso no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Mas eu acredito ainda que lá mesmo o Ministério do Meio Ambiente, tendo muito claro que eles não querem mais permitir o acesso das vans e táxis, eu ainda acredito que nós vamos lá no final desse processo obter uma vitória. E é necessário realmente trazer esse debate aqui para Foz do Iguaçu, porque olhando de fora até, quando nós colocamos essa notícia da nova proibição, né, da decisão da Justiça na internet, muitas pessoas que não são aqui da região comentando que, pelo fato de ser um parque nacional, não deveria entrar nenhum tipo de veículo. Ou seja, quem não tem contato direto com a realidade aqui, muitas vezes pode imaginar que é a entrada indiscriminada de veículos ali no Parque Nacional do Iguaçu, e nós sabemos que definitivamente não é este o caso. Daí também a importância de trazer todas essas autoridades, essas pessoas aqui para Foz do Iguaçu, para ter esse contato direto com a realidade local. Exatamente, porque quem está lá em Brasília, um técnico, ele não conhece a realidade local. Ele não sabe que essa estrada aqui dentro do parque, ela existe há mais de 50 anos. Ele não sabe que os guias de turismo que trabalham lá dentro ajudam a preservar, ajudam a orientar os turistas, ajudam a orientar. Quantas vezes eu já vi os guias orientando para não alimentar os patis, isso e aquilo. A gente sabe o quanto o receptivo turístico de Foz do Iguaçu tem amor e cuidado com esse parque nacional. Esse negócio de não entrar nenhum veículo, isso aí na contramão da história. Os Estados Unidos recebem quase 500 milhões de visitantes nos parques nacionais por ano. O Brasil, que tem muito mais parque nacional, muito mais riqueza. Meu Deus do céu, a riqueza natural daqui das Cataratas do Iguaçu comparado com o Grand Canyon dos Estados Unidos. Eles permitem a visitação, dão estrutura, fiscalizam e recebem quase 500 milhões de visitantes nos parques americanos, enquanto que no Brasil são 6 milhões por ano e a grande maioria é aqui em Foz do Iguaçu e no Parque Nacional da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e tal Cristo Redentor, que é um parque nacional urbano. E são esses dois parques, inclusive, que geram riqueza e dinheiro para poder sustentar a preservação, a manutenção de todos os outros parques nacionais do Brasil. Então, é um absurdo a gente imaginar que tem que fechar a Estrada das Cataratas, que não pode entrar isso, não pode entrar aquilo. Pelo contrário, o ser humano tem que estar junto com a natureza, integrado, preservando, cuidando, usufruindo. A gente tem que conciliar as demandas sociais, geração de emprego, renda, oportunidades, serviços públicos com a preservação do meio ambiente. E isso é exploração sustentável. Então, não faz sentido as pessoas não compreenderem minimamente que em Foz do Iguaçu são mais de 40 mil pessoas que dependem diretamente do turismo, que isso é uma situação estruturada na cidade, com todo cuidado com o Parque Nacional, que não tem impacto maior. A gente não pode achar que os guias de turismo de Foz do Iguaçu, uma van com os turistas, uma agência de viagem, não é qualquer táxi que vem de qualquer lugar que entra, não é qualquer van que entra. São motoristas cadastrados, preparados, orientados, que contribuem na preservação. Então é uma visão equivocada, uma visão ambientalista equivocada, sabe? A exploração sustentável é possível, sim. Os Estados Unidos são o maior exemplo do mundo nesse sentido. O deputado federal, professor Sérgio, falou também sobre outra audiência pública já agendada aqui para Foz do Iguaçu para discutir a respeito da regulamentação da chamada lei dos free shops. Essa lei dos free shops ela foi aprovada no fim do ano passado de autoria do então presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, que é do Rio Grande do Sul, porque a grande preocupação dele é com o Rio Grande do Sul. As cidades de fronteira com o Uruguai todas competem, porque no Uruguai tem os free shops. Então a fronteira gaúcha ali com o Uruguai, ela tem um complicador muito grande, que do lado do Uruguai tem essas lojas. E os brasileiros vão tudo lá comprar. E o comércio do Brasil ali nas fronteiras fica muito fragilizado. Então o que que acontece? Ele fez essa lei para o Brasil inteiro, são 29 cidades. A lei dele não poderia ser só para o Rio Grande do Sul. Automaticamente Foz do Iguaçu, Barracão e Guaíra aqui no Brasil, aqui no Paraná, perdão, dentre as 29 cidades. Só que a cidade mais impactada do país é Foz do Iguaçu. Por quê? Porque o comércio de Foz do Iguaçu já compete com esse grande shopping a céu aberto, que é a Cidade Leste, e também já compete com a questão aqui do Duty Free da Argentina. Então, a nossa preocupação, nós aprovamos na Comissão de Turismo e de Esporte também um painel aqui em Foz do Iguaçu com a Receita Federal lá de Brasília, que está organizando a regulamentação dessa lei, para debater com o comerciante local, com o Sindilojas, a CIF, e esse painel vai ser na sede da Associação Comercial, no dia 25 agora, na outra sexta-feira, 19h30. Então, os comerciantes de Foz do Iguaçu e também da região, se abrir loja franca aqui em Foz do Iguaçu com preço mais baixo e qualquer um, todo mundo puder comprar, as pessoas virão de Matelândia, São Miguel, Santa Helena, Cascavel também fazer compra. Aproveita o passeio, vem fazer compra, é mais barato. Então, a regulamentação dessa lei ela é fundamental no sentido da gente proteger o comerciante de Foz e da região aqui, extremo oeste do Paraná, com essa concorrência que já enfrenta com o Paraguai, já enfrenta com o Duty Free, e aí enfrentar ainda com loja franca, com preço mais barato, aqui dentro da cidade. Então, o debate é para essa discussão com a Receita Federal e também a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lá de Brasília, que estão regulamentando a lei. Que regulamente, mas escutando o comércio de Foz, que das 29 cidades do Brasil, que são gêmeas, que tem uma cidade gêmea na fronteira, é a cidade que terá o maior impacto da regulamentação dessa lei. Se não for feito com muito cuidado, ouvindo a comunidade local, comerciante local, nós poderemos ter muito prejuízo para o comércio de Foz do Iguaçu. Palavras do deputado Sérgio Paulo de Oliveira, professor Sérgio, aqui nas ondas da CBN. CBN Turismo. 11 horas e 25 minutos e considerado um dos principais espaços de lazer para a população de Foz do Iguaçu nos meses de verão, o terminal turístico de Três Lagoas será reaberto no próximo dia 15 de novembro. Detalhes com o repórter Maurício Freire. A Prefeitura de Foz do Iguaçu deverá reabrir a Prainha de Três Lagoas no próximo dia 15 de novembro para a temporada de verão. O terminal está passando por uma série de reformas para receber o público. Na primeira etapa, foi instalado um sistema de coleta de esgoto na região. O trabalho foi realizado após uma determinação do Ministério Público. Na segunda etapa do projeto de revitalização, uma empresa foi contratada através de licitação para limpar o lugar. De acordo com o presidente da Fundação Cultural, Alexandre Freire, uma nova licitação foi aberta para que uma outra empresa realize a manutenção permanente do local. Recuperar os quiosques, a poda de árvore e o corte de grama, que a gente substituiu essa poda de corte para fazer o meio ambiente e agricultura, o João vai nos ajudar a fazer uma parte. E uma recuperação da parte administrativa ali, onde vai ficar a sede. A gente deixou isso por último porque a gente acredita que em 30 dias isso é fácil de resolver. Também colocar areia ali onde tem a quadra de vôlei, né? Então nós vamos devagarinho tendo essa manutenção e a empresa que vai ficar lá gradativamente vai mexendo em alguma coisa para ir melhorando. Não tem condições, a gente não tem condições financeiras de fazer tudo o que a gente gostaria de uma pancada só. Para o verão, uma série de atividades está sendo pensada. De acordo com o presidente da Fundação Cultural, a Secretaria de Esportes já planeja a realização de torneios esportivos como um campeonato de vôlei de praia. Atividades culturais como shows gospel também devem entrar na programação do balneário. Alexandre Freire ainda destacou a preocupação com a segurança, que terá reforço de câmeras de vídeo monitoramento. A sede nossa lá, que a empresa tem a sede administrativa, vai ter uma sala exclusiva para PM, Corpo de Bombeiro e Guarda Municipal. Hoje já tem uma câmera da Guarda Municipal que fica monitorando 360 graus. A ideia é a gente ampliar e colocar mais uma ou duas na entrada da câmera. Essa empresa também que vai entrar, ela vai ter que colocar a segurança de dia e à noite. Para quê? Porque assim, não adianta você só ficar de dia e de 8, 9 da noite fechar e deixar a praia, digamos assim, aberta, que aí vai voando, você quebra tudo. Então a gente vai ter muito esse cuidado de ter segurança privada durante a noite também. A área de banho também está recebendo marcações. Nós tivemos com o bombeiro semana passada lá na praia e já delimitou a área de banho, a área que os barcos podem atuar, barcos pequenos, jet ski, essas coisas, e nós estamos providenciando a compra dessas boias para a demarcação da área. Uma taxa deve ser cobrada neste verão para quem ocupar o estacionamento da prainha e aproveitar os quiosques. Alexandre explica que o dinheiro será revertido em melhorias para o terminal. A prainha só pode cobrar estacionamento de carro, pequena taxa para estacionamento e uma pequena taxa para os quiosques. Se a pessoa chegar a pé, o munícipe chegar a pé com a sua família, ele não pode ser cobrado a entrada da pessoa. Esse dinheiro é para reinvestimento na própria prainha, na parte de segurança, na parte de iluminação. Vai ser continuamente durante o ano, nós vamos continuar, bom, não só na profissão, mas também com agregar algumas outras coisas para melhorar, até para o munícipe, né? Tá usando lá, a gente vai melhorar cada vez mais. Os valores das taxas ainda não foram definidos. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11 e 29. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre o plano de reordenamento urbano dos municípios do lado Paraguai e da fronteira, que terá arquitetos e urbanistas brasileiros trabalhando neste projeto. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 33 minutos, temperatura já se aproximando dos 30 graus aqui em Foz do Iguaçu e o Parque Nacional do Iguaçu realizará neste sábado, a partir das 8 da noite, mais uma edição do Luau das Cataratas com previsão de céu sem nuvens e as cataratas completamente iluminadas pelo véu branco da lua. Como não há venda antecipada, os visitantes precisarão adquirir o ingresso para o passeio na hora nas bilheterias do Centro de Visitantes O embarque dos participantes será feito nos ônibus que servem regularmente o Parque Nacional do Iguaçu, incluindo aí a nova frota de ônibus híbridos já em circulação no Parque Nacional. Os participantes do Passeio da Lua Cheia têm a opção de experimentar a gastronomia do restaurante Porto Canoas antes ou depois da caminhada pelo atrativo. A refeição pode ser realizada no interior do restaurante ou na parte externa com vista para o Rio Iguaçu e os principais saltos, logo acima ali dos principais saltos nas cataratas. Na área externa do restaurante haverá também a exposição fotográfica Luau das Cataratas, além de uma oficina de fotografia ministrada pelo fotógrafo Marcos Labanca. O passeio é uma realização da concessionária Cataratas do Iguaçu S.A. e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. As próximas edições serão realizadas em 16 de novembro e também em 19 de dezembro. E de um lado a outro da cidade, outro atrativo noturno deste sábado é a iluminação monumental da barragem de Itaipu, que terá tons rosas em alusão ao Outubro Rosa, mês de prevenção e combate ao câncer de mama. Além da iluminação em si, será feita uma solenidade com a presença de autoridades brasileiras e paraguaias. Itaipu decidiu aderir à iluminação especial para o Outubro Rosa, juntamente com monumentos como a Torre Eiffel em Paris e a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. CBN Turismo. Segunda área mais populosa do Paraguai, Ciudad del Este e região metropolitana ganharão um plano de desenvolvimento integrado urbano visando solucionar os problemas atualmente verificados. Em entrevista ao programa CBN Foz, o engenheiro civil e diretor da empresa Urbetec, Gustavo Taniguchi, falou sobre o pedido realizado por autoridades e representantes dos setores privados do lado paraguaio da Tríplice Fronteira. Entre os focos do plano, a reconversão da área central de Ciudad del Este, o aproveitamento urbanístico da margem do Rio Paraná e a criação de um anel de integração com os municípios conurbados de Presidente Franco, Mingaguaçu e Hernandarias. Fomos contratados para realizar esse grande estudo, um plano de desenvolvimento para não só para a cidade do Leste, mas para essa região do Alto Paraná, no estado irmão do Paraná, no Paraguai, e para desenvolver a região que vem acumulando problemas desde a implantação de Itaipu, né? Com a ocupação desordenada e com um grande movimento de pessoas que se deu com a construção de Itaipu, e muitas dessas pessoas acabaram ficando. Como no lado brasileiro ainda se tentou fazer um ordenamento do uso do solo com algumas leis federais, estaduais e municipais, como o Estatuto da Cidade, por exemplo, no lado paraguaio esse planejamento ficou um pouco aquém do desejado e os resultados são esses que a gente encontra em Cidade do Leste, né? Uma ocupação desordenada, uma falta de planejamento de ocupação do uso do solo, que acarreta vários problemas de desenvolvimento urbano. E a gente percebe que, inclusive, em anos anteriores, a situação era ainda mais caótica quando, inclusive, praças ali de Ciudad del Este foram transformadas irregularmente em galerias comerciais. Nos últimos anos, a Prefeitura de Ciudad del Este demoliu algumas dessas áreas, inclusive, mas a questão do centro, especificamente Ciudad del Este, próximo à Ponte da Amizade, e também da conectividade entre Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, enfim, os municípios vizinhos, nós percebemos que até hoje segue uma questão mal resolvida. O que é que já deu aí para fazer de diagnóstico preliminar do que pode ser feito, o que pode ser melhorado para propiciar um desenvolvimento urbano mais harmônico dessas cidades? Bom, pois é, Guilherme. Então, a gente está numa fase de levantamento de dados, já tivemos algumas reuniões com vários setores de economia de Cidade do Leste. A grande força do projeto, o diferencial desse projeto é que ele é capitaneado pelos empresários de Cidade do Leste, né? Eles montaram uma associação sem fins lucrativos, a presidente é a Natália Chan, que é uma jovem empresária de Cidade do Leste, que é essa segunda geração dos pioneiros de Cidade do Leste, que está capitaneando esse projeto. Então, com a ajuda do governo, da governação do Alto Paraná, com o governador Justo Zacarias Irum, com a intendente de Cidade do Leste, a Sandra McLeod, e com o envolvimento do ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Gustavo Leite, e até mesmo do Paraguai, o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, eles querem desenvolver um plano de desenvolvimento da Cidade do Leste, e da região, tanto Presidente Franco, Mingaguaçu e Arnandária, um plano de desenvolvimento para os próximos 30, 40 anos. Né? E a grande diferencial é que, além dos empresários do setor empresarial, comercial do Cidade Leste, outras, o que eles chamam de forças vivas da cidade, estão totalmente envolvidas no projeto. Então, os profissionais do transporte, os taxistas, né, os proprietários das vans, os mototaxistas, os operadores de transporte público, né, estão participando do projeto com sugestões, com os problemas que eles encontram no dia a dia, e também os comerciantes, não só os proprietários das grandes lojas do Cidade Leste, mas também os ambulantes, os liveteiros, os pequenos empresários. Então, eles todos estão contribuindo, e eu acho que, como eles falam ali em Cidade Leste, esse alinhamento dos astros acontece uma vez a cada 100 anos. Então, é a grande oportunidade da região com envolvimento de todas as forças vivas da cidade, mais os governos federal e estadual e municipal, de fazerem um plano integrado. Nesses primeiros levantamentos, a gente estudou principalmente o microcentro de Cidade do Leste, que é o grande nó, o gargalo logístico hoje de Cidade do Leste. Então, a gente tem algumas propostas preliminares que vão ser discutidas com todas essas forças vivas de Cidade do Leste. Criar um anel de circulação, né, para descomprimir o microcentro, ou seja, a chegada na Ponte da Amizade. Né, e a gente vai tentar utilizar um padrão de planejamento urbano de Curitiba, que é um sucesso mundial, né, de planejamento urbano, que alia o uso do solo, o sistema viário e o transporte público para ordenar o crescimento da cidade. Aí, dessa forma, a gente imagina que o desenvolvimento econômico, social e ambiental vão se dar de forma sustentável. Então, essas são as linhas gerais do projeto. Aqui em Foz do Iguaçu, especificamente, nós temos em andamento um projeto chamado Projeto Beira Foz, que visa a ocupação ordenada da margem brasileira do Rio Paraná, também o reordenamento da região da Ponte da Amizade, enfim, todo um plano aí para que possamos, entre outros pontos, ter o fim ou a diminuição das atividades clandestinas nas águas do Rio Paraná. Projetos como esse, o Beira Foz, desenvolvidos aqui do lado brasileiro, serão levados em conta também até para uma harmonização dos planos de desenvolvimento nas duas margens do Rio Paraná? Com certeza, Guilherme. O processo de planejamento ele envolve Cidade do Leste, todo o lado paraguaio, mas também tem que ter uma interlocução com o Brasil e também com a Argentina. Né? A gente está numa Cidade do Leste hoje, tem 200 mil habitantes, mas você não pode esquecer Foz do Iguaçu, nem Porto Iguaçu, nem toda a região de abrangência desse estudo. Que se você for contabilizar toda essa região, é mais de 1 milhão de pessoas que vão estar sendo impactadas por qualquer tipo de projeto. Assim como tem a Beira Foz, e esse é um grande projeto, porque a melhor forma de preservação e de monitoramento de algum lugar é você fazer a ocupação ordenada dele. Então, da mesma forma que Foz do Iguaçu está propondo o Beira Foz, também pode-se pensar no lado do Paraguai, uma Beira Rio do lado do Paraguai. Então, esses projetos têm que estar em sintonia, em consonância, para que seja um planejamento integrado. Gustavo, qual que é o cronograma que está sendo planejado quanto ao desenvolvimento deste plano, enfim, todas as ações requeridas pelas autoridades e forças vivas do Paraguai? A gente imagina entre 6 a 8 meses estar entregando já esse plano mestre, plano diretor para a Cidade do Leste. Está numa primeira fase, o contrato está assinado aí faz uma semana. Já fez uma boa parte do levantamento dos dados e agora a gente já está mais ou menos delineando as propostas preliminares. Palavras de Gustavo Taniguchi, engenheiro civil e diretor da empresa Urbetec, sobre a contratação da empresa para a elaboração de um plano de reordenamento dos municípios do lado Paraguai e da fronteira. Entrevista veiculada no programa CBN Foz e que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 44 minutos e Foz do Iguaçu será sede entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro da segunda edição do Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local, promovido em parceria com a Organização das Nações Unidas. Durante o evento, o programa Nhandeva, desenvolvido por Itaipu, com os artesãos da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, terá sua experiência destacada e promovida aos representantes dos cinco continentes. Em entrevista à CBN Foz, a coordenadora do programa, Gorete Miglioli, falou sobre o convite recebido e o projeto Pro Artesão, considerado modelo na área de capacitação de profissionais autônomos. Um dos objetivos do fórum é promover a interação entre os atores locais, nacionais e internacionais sobre as melhores práticas implantadas no território. Nesse contexto, o Nhandeva vai participar para a apresentação do projeto e todas as suas atividades. E, em especial, a gente vai estar apresentando o projeto Pro Artesão, que é um programa de empreendedorismo. Programa de desenvolvimento para empreendedores criativos. Ele é desenvolvido em parceria com o SEBRAE e o objetivo dele é desenvolver competências de gestão profissional e de carreira, melhorando as unidades produtivas do artesanato e a competitividade do setor, por meio de capacitações específicas, que são na área de design, criatividade e inovação, finanças, gestão da unidade produtiva. Tem também o apoio de uma psicóloga. Na realidade, esse projeto ele começou em 2011 com uma turma piloto, como você falou que é para os artesãos aqui da região. Sim, a turma piloto em 2011, 2012 foi com artesãos da região do Brasil só. E como o resultado foi muito bom, a gente resolveu replicar agora em 2013, só que está um pouco diferente porque a gente também está sendo trinacional. Tem artesãos da Argentina, do Brasil e do Paraguai participando. Inclusive, da Argentina e do Paraguai também tem um tutor que está acompanhando todo o processo para depois do final do Pro Artesão eles poderem estar replicando no país deles para poder estar capacitando mais artesãos nessas áreas. E vamos até frisar uma questão que é muito, mas muito importante. Nhandeva é uma palavra em Guarani. E eu acredito que essa escolha foi muito feliz porque o Guarani ele é falado no Paraguai, no Brasil e na Argentina. Toda a origem da nossa região aqui era originalmente habitada por este povo Guarani. E é um programa que trabalha justamente essa integração trinacional? Sim, a palavra Guarani significa, a palavra Nhandeva em Guarani significa todos nós. E justamente a gente faz essa integração. Agora, essa semana, finalizou segunda, a terceira-feira de artesanato do Mercosul, que estavam os três países participando na Argentina. E foi mais um sucesso, que os artesãos podem estar lá e eles mesmos estar se apresentando para o público sem ter intermediários. E o resultado é muito bom, tanto para a gente, né, que incentiva o trabalho deles, como para eles mesmos poderem estar sentindo o mercado, recebendo o feedback do cliente ali na hora da comercialização, para eles poderem também estar entendendo toda essa parte comercial e não só a parte de artista deles, né? Há quantos anos já existe o Nhandeva trabalhando com o público aqui regional? O pontapé inicial foi em 2004, mas somente em 2006 que começaram as atividades de oficinas, capacitações. Então, esse ano a gente está no sétimo ano do Nhandeva. E todo esse tempo foi feito um trabalho até para resgate da imagem, da iconografia local, trabalhar com símbolos na nossa região, para que os artesãos possam fazer realmente um produto com a nossa cara, né? Com a identidade regional e, claro, explorando também os seus talentos. Como é que foi esse trabalho aí até de desenvolvimento, de resgate, muitas vezes, de elementos que eram esquecidos e que, afinal de contas, fazem parte da nossa identidade? Foi feita uma pesquisa iconográfica na região, trinacional também, porque foi no Paraguai e na Argentina também. E foram fotografados 5 mil pontos turísticos e foram transformados em 400 ícones que hoje é utilizado nos produtos. Mas para o ano que vem a gente vai estar ampliando essa pesquisa que foi feita justamente porque tem muitos outros ícones que não foram ainda retratados. Então a gente está pensando de fazer um trabalho bem amplo para ampliar essa identidade. Palavras de Gorete Miglioli, coordenadora do programa Nhandeva. E além da participação como estudo de caso, o Nhandeva estará presente no 2º Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local, também como expositor de produtos desenvolvidos especialmente com características do local de origem do artesão. 11:48 e a seguir no CBN Turismo vamos falar sobre a prorrogação da exposição Múltiplo Leminski, que acontece aqui em Foz do Iguaçu e deveria terminar neste domingo, mas até pelo sucesso de público foi prorrogada até o mês de novembro. Os detalhes daqui a pouquinho na volta do intervalo aqui nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 53 minutos, a Universidade Federal do Paraná está com inscrições abertas até o dia 21 de outubro para interessados em participar do mestrado em turismo. O curso é voltado para estudantes que já tenham completado ou estejam no fim da graduação em qualquer área do conhecimento. São oferecidas 16 vagas. O programa de mestrado em turismo apresenta duas linhas de pesquisa: turismo, sociedade e meio ambiente e organizações turísticas públicas e privadas. A seleção ocorre em 3 etapas, inicialmente. Os candidatos passam por uma prova escrita, depois fazem uma entrevista e também são submetidos à análise de currículo. As informações a respeito deste processo seletivo para a seleção de estudantes de mestrado na área de turismo estão disponíveis no site da Universidade Federal do Paraná. E a Avenida das Cataratas ganhou um atrativo a mais a partir desta semana. Trata-se de uma casa container que vem chamando a atenção de quem passa por esta, que é uma das principais vias do corredor turístico aqui de Foz do Iguaçu. Os detalhes com o repórter Maurício Freire. Quem passa pela Avenida das Cataratas, próximo ao Boici, tem a atenção desviada por um imóvel com arquitetura arrojada e inovadora, feito de containers. A atração do Casa Foz Design é algo jamais visto antes na região da Tríplice Fronteira. São 15 containers que foram transformados em uma grande moradia, a maior casa do Brasil feita com este tipo de material. Emília Esmarra, uma das organizadoras, explica que 50 profissionais participaram do projeto, criando diferentes ambientes no interior da residência. Os ambientes, eles trabalham os extremos. Você vai encontrar desde uma arquitetura moderna, reaproveitamento de materiais, e cada arquiteto está usando o melhor da sua criatividade. São 1.200 metros quadrados de área. Dentro, a transformação dos containers impressiona. Tudo foi decorado com as atuais tendências do setor. No último dia, dezenas de profissionais davam os últimos acabamentos na casa para deixar tudo pronto para a inauguração. A exposição irá durar 30 dias e ficará aberta de quarta a sexta-feira, das 4 horas da tarde às 10 horas da noite. Nos sábados e domingos, o funcionamento é das 2 da tarde até às 10 horas da noite. Emily explica que este tipo de habitação é comum em países do Oriente e também Europa, mas que ainda é pouco difundido no Brasil. Ela ainda diz que o objetivo da exposição é fazer com que o modelo de casa fique mais acessível. Nós estamos já desenvolvendo 3 projetos, baixo, médio e alto padrão, para que possa estar atendendo a toda a população, tanto da cidade como região. E esses projetos vão estar aqui durante o evento, serão mostrados e também os custos dele devem cair em torno de 25% a 30%. Durante a semana, a visita à Casa Container terá um custo de R$ 10. No final de semana, o preço será R$ 20. Estudantes com carteirinha pagam meia entrada. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11:56 e prevista para terminar neste domingo no Ecomuseu de Itaipu, a exposição Múltiplo Leminski, que retrata a vida e a obra do poeta paranaense Paulo Leminski, foi prorrogada até o próximo mês devido à grande procura do público. Em entrevista ao programa CBN Foz, edição da tarde, o assistente do diretor-geral de Itaipu e um dos coordenadores dessa exposição, Paulino Motter, falou sobre o sucesso da mostra. De fato, essa exposição, que foi aberta no último dia 12 de julho ao público em geral, vem recebendo um número expressivo de visitantes, com uma participação também bastante importante das escolas de Foz do Iguaçu. Nós fizemos um convite a todas as escolas da cidade para agendarem visitas. E diariamente você vê grupos de estudantes percorrendo os espaços dessa exposição. Foz do Iguaçu está repetindo um fenômeno que já tinha acontecido em Curitiba, onde essa exposição esteve entre outubro de 2012 e junho desse ano. É, em Curitiba, ela foi visitada por cerca de 180 mil pessoas. E nós acreditamos que com essa prorrogação em Foz até o dia 17 de novembro, nós tranquilamente chegaremos em torno de 110, 115 mil visitantes, o que é um número recorde na história do Ecomuseu. Nós reiteramos o convite à população, aos moradores de Foz do Iguaçu, dos municípios da região. O Ecomuseu está aberto diariamente de segunda, terça a domingo, o único dia da semana que ele não abre para o público externo é nas segundas-feiras. Então, vale a pena, eu tenho ouvido de muitas pessoas que visitaram, que é uma exposição que vale a pena, ela tem interesse para todas as idades. Poesia, que é pelo que o Leminski é mais conhecido, embora a exposição mostre que ele tinha outros talentos além da poesia, é uma linguagem que tem apelo para crianças, jovens e adultos, e é importante porque valoriza também um nome expressivo da cultura paranaense num momento que todo o país volta a manifestar um grande interesse pela obra do Leminski. Nós temos dito que há uma onda Leminski no país. O livro Toda Poesia, que reúne justamente a obra poética dele, é um campeão de vendas. Isso mostra um renovado interesse. Então, Foz do Iguaçu teve o privilégio de ser a segunda cidade, a primeira fora das capitais, a receber essa exposição, e daqui ela segue para Goiânia e depois irá para capitais do Nordeste. Então é uma oportunidade privilegiada para a nossa comunidade. Palavras de Paulino Motter, um dos coordenadores dessa exposição Múltiplo Leminski no Ecomuseu de Itaipu. Agora, portanto, uma nova oportunidade para você poder conferir este atrativo com a prorrogação até o mês de novembro. 11h59. Vamos à programação de shows e baladas na região da Tríplice Fronteira neste fim de semana. E o destaque fica por conta do rock nacional aqui na Terra das Cataratas. Na ONU Music Hall, a apresentação de Humberto Gessinger, ele que é um dos líderes da formação do Engenheiros do Havaí, uma banda que marcou história e marca ainda gerações aqui em território brasileiro. A apresentação hoje, portanto, na ONU Music Hall. No Zeppelin Old Bar, duas bandas, com destaque para a banda Autoramas, que retorna aqui a Foz do Iguaçu após shows em várias partes do país. Também uma banda paranaense, Fabulous Bandits, estará dividindo o palco nesta noite. Na Woods, no centro aqui de Foz do Iguaçu, festa regada a tequila. Quem estará no palco apresentando os sucessos do sertanejo cantor Alexandre Casarim? Opções de diversão noturna também aqui na Terra das Cataratas, no Paraguai e na Argentina. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 19 de outubro de 2013. Programa que teve os trabalhos técnicos de Christian Kubila, as reportagens locais de Maurício Freire, Thaís Montenegro e Caroline Davis. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias locais na programação CBN e também no nosso site cbnfoz.com.br.